Informação, música, esporte, prestação de serviço. Essa é a Rádio Litoral. ZYJ 762, 1320 kHz, 9.000 watts de potência. Em Maruí, Santa Catarina. Na internet, litoralam.com.br. Rádio Litoral. Informação em tempo real. O que você estava esperando vai acontecer. Vai acontecer. Em breve, você vai mudar o dial do seu rádio e ouvir ainda muito mais qualidade. Vem aí, Litoral FM 90,9. Dá gosto de ouvir. Rádio Litoral, 9.000 watts de potência. O destaque da semana. O destaque da semana. Credibilidade. Rádio é Litoral. Anuncie na rádio mais potente do sul de Santa Catarina. São mais de 50 cidades. Expectativa de 800 mil ouvintes. Seu produto, sua marca, suas promoções vão muito mais longe. E com a qualidade Litoral. Tenha mais visibilidade. Entre em contato com o nosso representante. Ligue 3643-0000 ou pelo e-mail comercial@litoralam.com.br. Litoral. Informação em tempo real. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Litoral AM 1320, Maruí, Santa Catarina. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso.

sua estação. Rádio Litoral, Rádio Litoral AM. Rádio Litoral, Rádio Litoral AM. Rádio Litoral AM. A sua nova opção no sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. A sua Rádio Litoral 1320 apresentou Resenha Litoral com Tancredo. Voltamos no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Resenha Litoral.